favela o jogo é pesado. Minha vida sem saída. Dinheiro, droga, arma, arma, guerra sem medida. Minha mão no pó, entrou no tráfico sem pensar. Morri, matou por grana. A vida é uma de olhar, tiro e fuga. Mata acelerando. Balão no céu, a favela tá pulsando. Entra raiva e ódio, a luz que brilha. Para as crianças, paz e alegria que cintila. Tiro e fuga, mata acelerando. E a alegria que sentiu. O menor na cena, o destino é cruel. Matou por dinheiro, a vida perdeu o céu. Puta e bitches na rua, tudo é incerto. Mas as crianças sonham com o futuro mais aberto. E uni fuga, mata acelerando. Balão no céu, a favela tá pulsando. Entra raiva e o ódio, uma luz que brilha. Para as crianças, paz e alegria que sentiu. No meio do caos, há um brilho de esperança. Crianças brincam, fazem sua dança. O futuro é incerto, mas o sonho é a verdade. Na favela a promessa de felicidade. Tiro e fuga, moto acelerando. Balão no céu, a favela tá pulsando. Entra raiva e ódio, uma luz que brilha. Para as crianças, paz e alegria que cintila. O menor se foi, mas deixa a lição. Na favela há amor além da tensão. Para os pequenos o futuro é uma canção. Um lugar de paz, de sonhos e de emoção.